tem tanto, mas já faz um tempo. Faz um pessoas, momentos simples, sim. Me lembro, se alguém souber me fala. Quanto tempo ainda falta? Nesse vai e vem eu fui. O tempo não volta e a verdade é que tudo passa tão de repente. Se pudesse eu voltaria e viveria a infância inteira novamente. Certamente algumas coisas eu faria diferente, mas já sei que não dá pra voltar por mais que eu tente. Vá em frente, pague o preço do que a vida cobra, passando por provações. Logo eu que nunca fui bem nas provas, observando ao redor, revendo a estratégia. Não quero ser notícia, o que mais se fala aqui, tragédia. Algum momento vai chegar minha hora. Enquanto isso eu agradeço mais um dia de luta. Dia de luta, tentando encorajar quem enfraqueceu com o tempo. Não é fácil, ódio mata e amor cura. Não quero ser pedra de tropeço no caminho de ninguém. Nos momentos que dei mole, reconheço foi minha culpa. O que mata o ser humano é a inveja, o orgulho, a avareza, a luxúria. Não é vergonha pedir ajuda. Nunca. Desde moleque, mesmo sonhos, sentimento genuíno. Caminhando por essas ruas, eu sou mais um peregrino. Segue fazendo hit, nós fazendo história. Pode até sair da tua playlist, como o pensamento vem na tua memória. Orgulho é de ser brasileiro, dificuldade nós tira de letra. Fora da área, dentro da gaveta, no papel ou em campo, é caneta. Disposição nós tem de sobra, Rio de Janeiro segue normal. Deixa que as impurezas o vento sopra, som de tiro vira instrumental. Som de tiro é instrumental. Não desista do teu sonho, vá atrás. Mais um dia, mais uma chance de fazer acontecer. Tuas metas, só você pode estabelecer. Então é isso, levanta a cabeça, mais um dia de luta. Que todos possamos crescer no lado natural, profissional, espiritual. Muita fé, 2018, agradeça.